não tinha canção. Em meu coração não havia nada em mim. Depois de tanto buscar, encontrei. Meu coração não quer outro lugar. Tu és tudo o que quero, luz da minha alma, tudo o que necessito. Tu habitas em mim, tu és minha vida, meu tudo. É o que quero tanto para mim, e em ti encontrei a razão de existir. Antes de ti, assim eu vivi, não havia nada em mim. Sem ilusão, em meu coração não havia nada sem ti. Depois de tanto buscar, encontrei. Meu coração não quer outro lugar. Tu és tudo o que quero, luz da minha alma, tudo o que necessito. Tu habitas em mim, tu és minha vida, meu tudo. É o que quero tanto para mim, e em ti encontrei a razão. Tu és tudo o que quero, luz da minha alma, tudo o que necessito. Tu habitas em mim, tu és minha vida, meu tudo. É o que quero tanto para mim, e em ti encontrei a razão de existir. Te louvarei, Senhor, tu és tudo.